Você é daqueles que curte os 7 minutos e quer apoiar o nosso estúdio de conteúdo nerd? Então dá uma conferida nos membros da 7ª Legião. Link na descrição. Muita mensagem me dizendo pra seguir em frente, mas tem dia que nem dá vontade de sair da gama. Não consigo nem te explicar, só quem sente entende. Prefiro evitar essa conversa pra não acharem que é drama. Mas eu travando uma batalha contra minha mente, porque essa porra dessa depressão sempre ganha. É que eu sempre fui estranho demais, mano, eu nunca me encaixei com os demais. E sempre me maltrataram, é estranho demais. Essas respostas que eu vi são sempre tão iguais. Você é frio demais, você é burro demais, você é fraco demais, você é puta demais, você é preto demais, você é pobre demais. E lá fomos nós de novo. Cada vez que isso acontece, por dentro parece que eu morro um pouco. Cada lágrima desse choro tem gosto de socorro. E quando eu e minha tristeza estamos a sós, só ela consegue me ouvir chorar. Porque na vida real não existem super-heróis. Super-heróis não existem. Super-heróis. Super-heróis não existem. Super-heróis. Super-heróis. Eu já parei de contar quantas vezes eu tive que sofrer calado. Lembra de do pior jeito que engolir seus sentimentos. Vai te corroer por dentro, deixa um gosto amargo. Quem te conhece de perto é foda de viver correndo. Me ouvir chorar, porque na vida real.